A paixão que explode no coração vem do mais fundo, profundo, onde não cabe a razão. Oh, oh, oh, oh, paixão, paixão, oh, paixão. A paixão de amor, a paixão fatal, a paixão carnal, a paixão tesão vem do mais fundo, profundo, onde não cabe a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, paixão, paixão, oh, paixão. A paixão às vezes chega vestida de desatino, o do jogo vira a mesa pra cumprir o seu destino. Outras vezes joga um jogo dos amores clandestinos. Outras vezes joga o jogo dos amores clandestinos.